poeta da pesada do pacote do perdão. Perdoa essa canção improvisada e tua inspiração. E todo o coração da moça violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo. E a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer. A vida é pra levar. Vinícius Velho, saravá. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a lama, com toda a cama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã. Mesmo com todo o rock, com todo o pop, com todo o estoque, com todo o ibope, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque. Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima. Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a sílaba, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai.